Essa é para aqueles que estão apaixonados. Portal do Arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. Com você, um pensamento a insistir. E eu não durmo sem falar contigo. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo. Se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha, se veres meus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Uma impressão irá sentir o meu calor. Vai, agora já que eu vi, posso sonhar. Sentir as tuas mãos a minha guarda. Viver numa paz desse amor. Como pode dois seres como nós viver assim? Louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Vai dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir, pense em nós, na impressão.